dia, táxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Gol 896, reportando 165 a bordo. A nossa autonomia de 2:18, alterna a massa aí, ó. Táxi autorizado, teu ponto de espera. Via Pátio Índia, teu ponto de espera da 10, lá 1895 com a torre. 1012 ajuste. Só confirmando teu B, 65? 65, 2:18, matei a alterna. Pátio Índia, 1895 lá, ponto de espera com a torre, né? Mando da Juliette, o 331, 70. 70, banho da Gol no táxi após o tráfego, ingressa Juliette, portão 62. Ativo, após o tráfego da Gol, Juliette para o portão 62, 331, 70. Por meia, boa noite, Chara Mar, de Sovia 2000 pés, ajuste na 012. Aqui a chegada número 2 na aproximação. Triple 5556, tráfego da mesma companhia, 19 milhas à sua frente, 259. Portugal 024, airborne at 22, call 120, smiley 0. Portugal 024, good night. Salvador, mais tu, boa noite, approach call 024 airborne, 1000 height entry. Portugal 024, read a contact on the Patrick Live, flight level 390, Puka Zipar. Puka Zipar, flight level 390, approach call 024. 8896, livre decolagem no zero, vento no 00 graus, nono mais. Copiou? Decolagem agora no 8996. IP9946, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, IP 9946. Nove e meia, decolou 26, chame o controle 1, 208. 1208, agora 8, obrigado, uma bom dia. Até um bom dia, agora 8, decolando, Pucajamo, Caju, passa, fique quieto. Agora 8, 9 e meia, contato radar, só para nível 370, na saída Pucajamo, Caju. 370, no perfil, agora 8, Salvador Apóstolo, 024. Go ahead. Solicita a coordenação do centro de referência na proa de Intal. Vou tentar, aguarde. Obrigado. Salvador, muito bom nome, 643, salve alto. 643, assim, identificação. Chegada é a Ponce, desça 4 mil pés, ajuste no 012. Portugal 024, eu sou de Alex Intol. Alex Intol é Portugal 024, muito obrigado. Estabilizado, campo aviso, trip 9946. 9946, final, torre 1895. 1895, 9946. Torre Salvador, bom dia, trip 9946. Trip 9946, bom dia, livre pouso no zero, vento 080 graus, no 2 mais, check 3. Ainda em cima, informaremos quando baixado, trip 9946. Confirme? É o voo no 643, poderia voar para o Adiduna direto? Mantenha a bom. Autorizarei a pelo, o voo no 643? Pelo, autorizado. Pelo, obrigado. Dia 9136 das duas, sem identificação, chegada é a Mari, esse mantém o 050. controle, o trip 5566, está liberada para o seu documento? Autorizado. Portugal 024, contact 67, frequency 125.45, and enable 126.85. 125.45, 126.85, approach Gulf 024, point to what you have run. Gol 9080, sem identificação, cifra 060 na chegada, Mari. 060 na Mari, Gol 9080. Cidade Elétrica, 5556, complete final, chame torre em 1 no 895. 295. Doutor Salvador, bom dia, trip 5556, 2 milhas por externo. Bom dia, trip 5556, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. O 1896, obrigado, bom dia. 9946, solos 32, direito 1219. Direito 219, trip 5946. Livre pouso no zero, vento 090 graus, 9. Livre pouso. Após Juliette, e após Juliette, esquerda para o pátio 3. Observar sinalizadores. Alfa Juliette, pátio 3, livre 9946. Tá 3520, chegada mar e desça para nível 070. Trip 5556, solos 36, direito 1219. 219, 2000 pé. 2000 pé, Luna 643. Azul 9136, desça para 3000 pés, reduza 200 nós, número 3, correção, número 2, na aproximação. Meia táxi após via táxi Alfa Juliette, ingresso a Juliette, esquerda, pátio 3, atenta a sinalizador, pátio 3. Alfa Juliette, esquerda, pátio 3, atentando ao sinalizador, pátio 5. Gol no 643, autorizado ILS, aceite zona 0, reporte estabilizado. ILS, aceite zona 0, reporte estabilizado, gol no 643. Desça para nível 050. Confirmado para o gol 9080. Afirmativo, gol 9080, desce para nível 050. Para o 050, gol 9080. Azul 9136, reautorizado 2000 pés. 2000 pés. Azul 9136, segue um Boeing 738 da Gol, posição de 12 horas, 6.5, autorizado ILS, reporte estabilizado. Vai, eu 643. Gol no 643, complete aproximação, torre 118, decimal 95. 895, obrigado, 643. Gol 9080, desça para 2000 pés, via Mari, livre LS, após estabilizar. 2000 via, qual ajuste pode ser, por favor? Ajuste em Salvador, no 011. 611, então 3520, desça via 2000 pés, ajuste no 011. Salvador, 1606. Na escuta. Só manter nossa aprovação aí, tá válida pro pushback nesse momento? O seu plano venceu inicialmente, no 1606. Foi feito alguma delia? Tá feito uma delia para 3h40. Meia completa de aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 285, azul 93. Meia azul 913, meia, bom dia. Azul 913, meia, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso. Falou-se 45, direito no 219. 29, obrigado, 9643. Azul 9136, vento 080 graus, 99, livre pouso, pista 10. Livre pouso, azul 9136. Falou, 1640. 643, Alfa e Repórter, bem-vindo, Alfa e Repórter, Angra Juliette. Boa noite, via Alfa, Repórter, Angra Juliette. 9136, solo 47, direito no 219. 219, até mais. Para 190, 3. Contabilizou, gol 9080. Gol 9080, completo de aproximação, torre 118, decimal 95. 1895, gol 9080. 3520, autorizado ILS, XAY, pistana 0, reporte estabilizado. Autorizado, reportará estabilizado, 3520. 80 graus, 109, cheque 30. Baixo, foi, travou livre pouso na 10. No 36, vai prosseguir táxi Juliette, esquerda, porta 3. Juliette, então, para parte 3, qual que é o box? A princípio, é a posição do pátio 3, é a posição 03 do pátio 3. Aqui, pegando a mão. São 3520, completo de aproximação, torre 119, decimal 95. Completa 1895, 3520. Salvador, 606 no 5, para pushback acionamento. Autorizado, 5, chama o táxi. 606, chama lá. Salvador, bom dia, tá 3520, passo pra 20. Bom dia, tá 3520, continua a aproximação, guarde que está livre. Eu segui aguardando, tá 3520. Gol 9080, solo 521219. 219, 9080. 3520, livre pouso no zero, vento 08, 0 graus, 109. Assente autorizado pouso, 3520. 080, bem-vindo, táxi Alfa, reporte, dentro da Juliette. Alfa, reportará que Juliette, 908. Confirmo que chamou. Direito no 219. Direita 219, até 3519. Ótimo, Juliette, boa noite, 080, tráfego da companhia no pushback, ingressando aí no pátio 3. Se tiver condições, quando o mesmo ingressar, se o próprio prosseguir, Juliette, portão 11. Caso não, aguardo o mesmo iniciar o táxi. Salvador, 3520, bem, boa noite, bem-vindo, táxi Alfa, repórter dentro da Juliette. Boa noite, Alfa, repórter dentro da Juliette, 3520. Solo Salvador, bom dia, TIP 9946, informação Delta, autorização Recife. TIP 9946, qual horário do plano? Ao 0415, senhor. Desajuste na 011. O 994, só um minuto. O 994, não escuta? Não escuto, 994. Ah, seu plano está vencido. Foi feito alguma CHG, alguma DLA? Não vou filmar, minha vez. É, peça pra mesmo, então retransmitir por cento, que eu acho que você não possui, não. É, se houve uma CHG, uma DLA, ok? Ele até me informou perguntando sobre o seu plano. Ah, eu, como eu também não estava vencendo o meu sistema, acredito que o centro a gente acabou fechando mesmo, mas cheque com a empresa e caso foi feito, peço por meio de reenviar para o centro Recife, por favor. Tá, tio, vai coordenar, muito obrigado. Alô, Juliette, tá 3520. 5-0, via condições, Juliette, portão 3. Juliette para o portão 3. Então, logo 1606 para o táxi, 67 a bordo, 4 horas e 34 de autonomia, alterna Fortaleza. 1606, observando o TAM ingressando aí no pátio, e vai estacionar no portão 3, após o tráfego, prossiga pátio Índia, até o ponto de espera, lá 1895 a torre, 1011 ajuste. 1895 via Índia, confirmando aí a nossa CRB76, tá? E 1012 ajuste. 76 copiado, agora 1011 no ajuste, no 606. Obrigado, 1011, no 606, após a passagem, segue no 606. Solo trip 9946. Escuta. Nível 370 para recepção. Sim, eu vou checar com o centro, eu não posso nada no meu sistema do seu plano, só um minuto, me escuta aguardando, trip 9946. Ok, seria a saída prevista, senhor? Afirma, é a PUCA. Uma boa noite, gol 606, aproximando o ponto de espera da Colono 0, pronto. Boa noite, Colono 606, linda Colono 0, vento 08, 0 graus, 10 nós. Alinhamento e decolagem está 10 autorizado, gol 606. Escuta, prossiga. Afirma que eu fui coordenar com a empresa, a DNS foi suspensa para as 4h25, porém, Deus vai ter repassado para o plano 994. Gente, eu vou. O centro não possui, eu vou chegar com o centro 994. Tá, muito obrigado. Confirmando, é 4h25, né? 4h25 Zulu era a DLA feita para o plano. Gente. Colono 606, decolou 02, chama o controle 1208. 208, ligado, bom dia. Bom dia, gol 606. Bom dia, Gol no 606, contato radar, sua para nível 390 na saída Pucas e Pá. Pucas e Pá, 390, Gol 606. Solo Trip 9946. Escuta, Trip, prossiga. É, já tem o nosso plano, senhor? Ainda não, tô chegando com o centro Recife. Ok, obrigado. Gol no 8, 1 no 6, autorizado ILS e após estabilizado. Tem a portada estabilizada no 8 no 6. Afirmativo. É, cheguei com o centro Recife, com o plano de voo lá, também falaram que não possui nada, ok? No sistema deles, do seu tráfego. E eu vou pedir para o senhor entrar em contato com a companhia e pedir para a mesma verificar, ver se é mandado o seu plano para Recife, que me falou que não possui nada, nada do Trip. Eu também não posso nada aqui no meu sistema. Muito grave. O Gol 994, cópia. Pronto, cópia 994. Salvador Maceió 350, rota via Perícia 58, decola a pista no zero, com curva pela esquerda. Primeira curva é esquerda, no perfil da subida Pucajão, transição Caju. 5527 transponder, controle opera 120.8. Matheus autorizado, Maceió 350, via Brasco 58, decola da 90, curva esquerda, aposta na Pucajamo, direção Aracaju. O seu contrassone é 5520 e o contrassone 208, ou 1994. Responde ao 5527. 5527. Sim, chame no 10 quando pronto para estacionar, no 994. Você vai estar pronto, no 994. Tá pronto? Chamará quando pronto, 994. Sim, sim. No 606, chame Recife, 2545, alterno 12685. Confirma a primária, por gentileza, no 2685. Primária 12545, secundária 12685. 2545, 2685, obrigado. O Trip 9946, na escuta? 9946, prossiga. Desculpa, comandante, mas novamente, a perna é Salvador Recife? Firme? É Salvador Recife, a perna? Afirmativo, Salvador Recife, 39946, o estimado de calços fora, senhor, para o 0415. Sente. Na escuta? Um 994 na escuta. Confirmando, o que chamou o push foi no 994? Não, negativo. O trip 9946 na escuta? Na escuta? Do solo? Confirme o solo, tá chamando o trip 9946. Isso, afirmativo. O senhor chegou com a companhia, comandante? Estou aguardando resposta da companhia, já. Ah, então é o setor Recife acabou nos informar também que não posso ir, não. Eu até tava... Eu questionei seu tráfego naquela hora foi porque tem um 9947 que tá pra 07 alguma coisa Zulu, mas é pra Brasília. Aí eu havia pensado que podia ver... trocada só a matrícula da nave, mas não. O senhor confirmou pra mim realmente que a perna era Recife. E a matrícula era 9946. Então o centro ainda não possui nada, tá ok? Do plano, do seu tráfego, e só tô no aguardo pra liberação. Ok, tô chegando aqui com a companhia, senhor. O 9947 é o retorno, é o nosso retorno. Sim, sim, grato. Salvador, gol 1896, bom dia. Bom dia, gol 1896, livre pouso no 0, vento 08, 0 grau, 099, chefe 3. Baixado e travado, gol 1896. TRIP 9946. Me escuta? É, nós confirmamos com a companhia, segundo nossa coordenação, foi apresentado em tempo hábil e estamos aguardando o retorno, pois a companhia está entrando em contato com a CGNA para ver qual é que foi a divergência, mas foi apresentado, senhor. Tá ok, então. Então eu vou ficar tomando aguardo também do setor Recife, infelizmente, se eu pudesse, se puder, eu já tenho autorizado o seu tráfego, mas tem que aguardar, infelizmente, a direção do setor Recife. Mas qualquer coisa eu já retorno pro senhor, ok? Ok, muito obrigado. Boa noite, eu no meia, sala 14, direito no 209. Nove meia, noite ou no meia, confirmando. Bem, boa noite, bem-vindo, táxi de Alfa e repórter em São Juliette. Táxi de Alfa, repórter em São Juliette, no 8 ou no meia. Meia vai prosseguir Alfa Juliette após portão 5. Alfa Juliette 5, no 8 no menos. Salvador 994, puxa o estacionamento, posição 1-0. Autorizado, sem táxi. Demorar 1-9-4.